peito machucado. Vivo distante neste meu andar gaudério. Quando canto, quero, quero, por certo tem me chamado. Trago comigo a tradição galponeira. Minha sina é cancioneira que me faz viver assim. Qualquer caminho que chego, tô de passagem, levando minha mensagem por este mundo sem fim. Quem canta espanta qualquer tristeza, mas alegria no meu rosto e aparência. Aonde chego, tenho a certeza que o meu coração ficou lá na querência. Quem canta espanta qualquer tristeza, mas alegria no meu rosto e aparência. Aonde chego, tenho a certeza que o meu coração ficou lá na querência. Me queixo da vida que levo agora. Sei que o mundo me adora pelas cantigas que fiz. Ser cancioneiro para mim é compromisso. São os ossos do ofício, o alegrar do meu país. Desde a fronteira com meu destino cigano, nasci pra viver cantando a esperança que eu trago. Maior riqueza que esta eu não conheço. Em cada verso pereço um pedaço do meu pago. Quem canta espanta qualquer tristeza, mas alegria no meu rosto e aparência. Aonde chego, tenho a certeza que o meu coração ficou lá na querência. Quem canta espanta qualquer tristeza, mas alegria no meu rosto e aparência. Aonde chego,